após dia você anda vagando sem direção, vendo o tempo correr, passando a vida em vão. Quando procura prazer, encontra só a desilusão. Quando procura amor, encontra solidão. Pra que viver assim, longe de Deus? Melhor você voltar para os braços seus. Pra que viver assim? Deixou o seu lar, a sua gente e o seu lugar, mas pouco tempo durou, seu sonho acabou. Você começa a pensar no tempo bom que ficou pra trás. Então começa a chorar de saudade do teu pai. Pra que viver assim, longe de Deus? Longe de Deus. Melhor você voltar para os braços seus. Assim, longe de Deus, longe de Deus, melhor você voltar para os braços seus, para os braços seus, para os braços seus.